3520 para João Pessoa. Ponto, copa. 3520 para Serra Brava Juliette Papá, via Pesulu 197, no IO 370. Sai da PUCA, transição Caju, decola pichona 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5163, controle 920-8. Azul Alfa Yankee Sierra. Passei Azul Alfa Yankee Sierra. Solicito reboque na aeronave 43, posição 4 Romeu, para posição 1 Romeu. Gente, a atenção do Alfa Yankee Serra é do pátio 3, para a posição 1 Romeu do pátio 3. Positivo, positivo. Gente, em coordenação aqui, pessoal, é posto a término, Alfa Yankee Serra. Ok. Salvador, muito boa noite, eu passo a Rambô, Brasil, Pousado, Sim, Bacelo, Transporte, Sistema, vai na Prado BR. Salvador, Brasil, Vitor Sim, gosto da identificação, botei a Prado BR, Senegal, na 0, na 3, aposto para mudança das regras de voo, e deixo até 5 mil pés. caso, Bravo Pesado. Vitor Santos, reporte com referências visuais para mudar de trajetória de voo. Obrigado, 5.013, reporte com referências visuais para cancelamento, Bravo Pesado. Boa 3, 8 no 6, informação chave, autorizada até o 150, passa 1 no 80. 3, 8 no 6, autorizada a chegada a Mares, desça para 4 no 6, que é legal no 0 no 3, confirma sua velocidade. 4 no 0 no 3, está mantendo 2 no 80, na descida. Bom dia, formação Charlie, quantos copos? Charlie, 173, Guarulhos, copos 1-0, posto Taubaté, nível de voo 360, saída da El, Leda Motiva, decola ficha no 0, primeira curva direita, aciona 5174, controle 120.8. Para o Cássio, TAM 3520, está com 1-4-1 agora. TAM 3520, 1-4 no bordo, confirma a autonomia? 2 horas e alternando... Passei, ó. Taxi autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste altímetro no 0-1-3. Via Índia, 295, no 0-3, eu ajuste 3520, uma boa. Salvador. Uma boa noite, Sam 3520, ponto 0, boa noite, Sam. Sam 3520, boa noite, autoridade Leandro, decolar, Cristiano 0, vento 1-0 graus, 07 nós. DNA decolar da 1-0, Sam 3520. Bravo, Vitor, qual é a sua Está autorizado, você consegue curvar na proa 065, pro Inglaterra? Eu imagino, tem condição, cara, a gente pode interceptar por meus próprios acertos, que está mais fácil para ficar. Está autorizado, tem jeito na minha, deve ser 2000 pés. 2000 pés? Se é, ainda cancela, faz a visual já direto. Tem jeito na meia, até no modificado já 0422. Ligado a aproximação visual, se negar na 063. Reporte visual, na final da pistola 0. Vai chamar de novo para nós, Montana. 3, 8, 1 na meia. 10 para aqui, 3 de entrada. Three five two zero five 2000 Puka departure. 3520 with a contact in the Patrick, level 320 via Puka. Level 320 restricted by a Puka departure, turn 3520. Bravo Vitor Tango, está com referências visuais, está mudando das regras? Afirmativo, propõe para a gente. Bravo Vitor Tango, plano modificado 0423, veio para a rotatória, que é legal na 093, deixa até nível de voo 045. 045 na 093, rotatória, Vitor Tango. Vitor Tango, cuidar para a rotatória, pro ano 05. 1-05, muito grato, cara. Vitor Tango, desça até nível de voo 035. 035, Bravo Vitor Tango informa reporte de laser na posição 14 horas nossa. Confirma a posição, Bravo Vitor Tango. Posição, está mais ou menos em Paris. Eduardo, até 3. 8 também. 5 na meia, se não é 8, decimal 95. 295, boa. Estou em Salvador, boa, 738 na meia, abaixo pela direita, na 0. 1500, zero voar, Bravo Hotel. Quase que toma a base do transporte da torre. Fala, bom, o novo 73 para o site, 180 a bordo, família 4 ao centro, galera. 10-3520, request flight chart Alpha Romeo Uniform. 10-3520, contact Chief Gibson, 126.85, if enable 125.45. 10-3625, if the cat 12545. Thanks a lot, bye bye, 10-3520. Gente, graças. Vamos pra outra lá, só que a gente usa a carteira, tá ali isso aí. Ok, muito obrigado, meu povo. Entendeu? Oi, então, olha, bom dia, vou com o ônibus, você tá ali. Espero que você saiba, então, se eu comprar pra dar coisa. Meu nome é 73, ajuste 1013. Pode abordar toda a conta final ali e mantém a pista no zero. Tem que ter ajuste, pode usar, mas mantém no zero, pode, boa. Muito boa noite, Papá Rambo, Bravo Vitor Tango, boa noite, ajuste no 093, ingresso final do 97, aguarda a autorização de pouso. Ingresso final 97, aguarda a autorização para a pessoa. Vitor Tango, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. Tem pouso autorizado no 7, baixado, travado, braço, bom. No meio, só os 29, direito, ali, horário no 21-1. Informador, 3, 8, 1, 6. 3, 8, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3, 8, 1, 6. Bravo, Vitor Tango, no sol aos 3-0, confio empate. Livre backtrack, reporte de pista livre. Vitor Tango, 3, 3 a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0,62 de nós. Livre decolagem, pista 1-0, voo 1-7-3. Tá 3, 2, 1, 6, autorizado Juliette, que é a moto 1, 2. Gol 1-1-7-3, decolado aos 3-2, controle no 2-0, decimal 8. 2-0, retorno, 1-1-7-3, baixo. Contato radar do Cláudio, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. 360 direto Leda, 1-1-7-3. Uno 173, chame centro Recife, frequência 95, decimal 1, Atena 133, decimal 25. 251, Atena 133, 25, 1, 173, boa noite.